4. Dance, garota, dance. Quando Zabib foi puxada pela abertura que apareceu na parede atrás do ídolo, seu primeiro pensamento confuso e desconecto foi que sua hora chegara. Ela fechou os olhos instintivamente e esperou pelo golpe fatal. Mas, em vez disso, foi arremessada sem cerimônia contra o chão duro e polido de mármore, machucando os joelhos e o quadril. Ao abrir os olhos, olhou assustada ao redor no mesmo instante em que um impacto abafado podia ser escutado do outro lado da parede. Viu um gigante de pele escura e tanga diante de si e, do outro lado da câmara onde estava, um homem sentado em um divã com as costas voltadas para uma cortina de veludo. Um homem corpulento, com mãos gordas e brancas e olhos de víbora. A garota estremeceu porque esse homem era Totrasmek, o sacerdote de Hanuman, que durante anos estendera suas teias viscosas de poder pela cidade de Zambola. — O bárbaro busca forçar seu caminho através da parede — disse Totrasmek com ironia. — Mas a tranca aguentará. A garota viu que uma pesada tranca de ouro tinha sido passada na porta secreta. Daquele lado da parede, podia ser vista por inteiro. O ferrolho e seus suportes resistiriam até mesmo ao ataque de um elefante. — Vá abrir uma das portas para ele, Baalpteor — ordenou Totrasmek. — Mate-o na sala quadrada do outro lado do corredor. O Kozalano saudou e saiu por uma porta que havia na parede lateral da câmara. Zabib se levantou, encarando temerosa o sacerdote, cujos olhos corriam com avidez por sua esplêndida silhueta. Ela se mostrou indiferente àquilo. Uma dançarina de Zambola estava habituada à nudez, mas a crueldade daqueles olhos fez que seus membros estremecessem. — Mais uma vez você vem até mim em meu retiro, minha bela — disse com hipocrisia cínica. — É uma honra inesperada. Você parecia ter desfrutado tão pouco de sua visita anterior que eu não esperava fosse repeti-la. No entanto, fiz tudo o que estava ao meu alcance para lhe proporcionar uma experiência interessante. Que uma dançarina de Zambola corasse era impossível, mas um ardor de raiva se misturava ao medo nos olhos arregalados de Zabib. — Seu porco gordo! Você sabe que não vim até aqui por amor a você! — Não! — riu Totrasmek. — Você veio como uma tola, rastejando-se à noite na companhia de um bárbaro estúpido para cortar minha garganta. — Por que quer tomar a minha vida? — Você sabe por quê! — ela gritou, sabendo da futilidade que seria dissimular. — Você está pensando em seu amante! — gargalhou. — O fato de estar aqui querendo me matar indica que ele tomou a droga que lhe dei. — Bem, não foi você quem a pediu para mim? E eu não mandei o que me pediu sem solicitar nada em troca, meu amor. — Eu lhe pedi uma droga inofensiva que o fizesse dormir por algumas horas! — respondeu a jovem com amargura. E você enviou seu criado com uma droga que o enlouqueceu? Fui uma imbecil por confiar em você. Devia ter percebido que suas alegações de amizade eram mentiras para disfarçar seu ódio e desprezo. Por que queria que seu amante dormisse? Perguntou. Para poder roubar a única coisa que ele jamais lhe daria, o anel com a joia que os homens chamam a estrela de Corala, a estrela roubada da rainha de Ofir, que pagaria um quarto cheio de ouro para tê-la de volta? Ele não a daria para você de boa vontade, porque sabia que ela encerra em si poderes mágicos que, controlados de forma correta, podem escravizar o coração de qualquer ser humano do sexo oposto. Você queria roubá-la por medo de que seus magos descobrissem a chave dessa magia e ele se esquecesse de você quando tentasse conquistar as rainhas do mundo. E ainda a venderia de volta para a rainha de Ofir, que conhece seu poder e a utilizaria para escravizar a mim, como ela já fez antes de a joia ser roubada. — E para que você a quer? — perguntou de mau humor. — Eu entendo os poderes dela. Ela aumentaria minhas forças. Bem, ela retrucou. Você a tem agora. Tenho a estrela de Corala? Não, você se engana. Por que se incomodar em mentir? Respondeu Amarga. Ele a tinha nos dedos quando me fez sair correndo pelas ruas, mas não a tinha quando o reencontrei. Seu servo devia estar vigiando a casa e tomou-a dele depois que eu tive de fugir. Para o diabo com ela! Quero meu amante de volta, são e salvo! Você tem o anel! Puniu a nós dois! Por que não lhe restaura a mente? Pode fazê-lo? Eu poderia! Ele lhe assegurou, desfrutando do sofrimento dela. Tirou um pequeno frasco de sua túnica e acrescentou. Isto contém o suco do lótus dourado. Se seu amante bebê-lo, recuperará a sanidade. Sim, terei piedade dele. Vocês dois me frustraram e enganaram não uma, mas muitas vezes. Ele tem se oposto sempre aos meus interesses. No entanto, serei misericordioso. Venha e tome o frasco da minha mão. A garota olhou Totrasmek tremendo de ansiedade para apanhar o frasco, mas ao mesmo tempo esperando tratar-se de uma brincadeira cruel. Tímida, avançou com uma mão estendida e ele gargalhou como se não tivesse coração, afastando o frasco para fora de seu alcance. No instante em que ela abriu os lábios para amaldiçoá-lo, seu instinto a fez erguer os olhos. Do teto dourado, quatro vasos de jade estavam caindo. Ela se desviou de forma que não a acertaram. Despedaçaram-se no chão ao seu redor, formando os quatro pontos de um quadrado. A jovem gritou e gritou mais uma vez, porque de dentro de cada fragmento quebrado surgiu a cabeça de uma cobra e uma delas atacou-lhe a perna nua. O rápido movimento que ela fez para escapar a colocou dentro do alcance da serpente do lado oposto e outra vez ela teve de fugir com a rapidez de um raio para evitar a terrível picada. Ela estava presa em uma armadilha mortal. Todas as quatro serpentes estavam se contorcendo e investindo contra os pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadris, qualquer parte de seu voluptuoso corpo que estivesse próxima a elas, e Zabib não conseguia saltar nem passar por entre elas para se salvar. Só o que podia fazer era dar voltas e pular em todas as direções, retorcendo o corpo para evitar os ataques. E cada vez que se movia para desviar de uma serpente, o movimento a colocava dentro do alcance de outra, de forma que tinha de continuar se movendo na velocidade da luz. As apavorantes cabeças significavam uma ameaça mortal. Só uma dançarina de Zambola poderia ter sobrevivido naquele quadrilátero mortal. Ela própria se tornou um borrão de movimentos desconcertantes. As cabeças erravam por fios de cabelo, mas erravam, enquanto ela contrapunha seus pés cintilantes e o olho perfeito contra a alucinante velocidade dos demônios escamosos que seu inimigo havia conjurado do nada. Em algum lugar oculto, uma estranha música se misturava com o terrível silvo das serpentes como um malévolo vento noturno soprando através dos orifícios ocos de um crânio. Mesmo na alta velocidade de seus movimentos, ela percebeu com clareza que as investidas das serpentes não eram aleatórias. Atacavam-na com um ritmo horrível e desempenhavam seu contorcer, balançar e girar do corpo em conformidade com esse ritmo. Os frenéticos movimentos se fundiam nos passos de um balé que fazia que as danças mais obscenas de Zamora parecessem normais e sãs. Abalada com vergonha e horror, Zabib ouviu a odiosa risada implacável do impiedoso torturador. — A dança das cobras, minha amada! — riu Totrasmek. — Assim as donzelas dançavam nos sacrifícios para Hanuman séculos atrás, mas nunca com tamanha beleza e suavidade. Dance, garota, dance! Por quanto tempo conseguirá evitar as presas do povo venenoso? Minutos? Horas? No final você se cansará. Seus pés rápidos e seguros irão tropeçar. As pernas lhe falharão. A rotação de seus quadris diminuirá devagar. Então, as presas começarão a se afundar em sua pele de marfim. Atrás dele, a cortina se agitou como se movida por uma lufada de vento, e Totrasmek gritou. Os olhos se dilataram e as mãos desesperadas agarraram a lâmina de aço polido que se projetou, de repente, de dentro do seu peito. A música parou. A garota cambaleou vertiginosamente em meio à sua dança, gritando em terrível antecipação diante da ameaça das presas cintilantes. E então, apenas quatro inofensivas colunas curvas de fumaça azulada estavam diante de si no chão enquanto Totrasmek caía de bruços sobre o divã. Conan saiu de trás da cortina, limpando a lâmina larga da espada. Olhando pelas cortinas, ele tinha visto a garota dançar com desespero entre os quatro espirais de fumaça, mas percebeu que, para ela, a aparência delas devia ser algo bem diferente. Conan sabia que matara Totrasmek. Zabib afundou-se no chão ofegante, porém, quando Conan foi em sua direção, ela se colocou de pé, apesar de as pernas ainda estarem tremendo de exaustão. — O frasco! — ela exclamou. — O frasco! Totrasmek ainda o segurava em suas mãos rijas. Com violência, ela o arrancou de seus dedos fechados e começou a revistar num frenesi as roupas. — Que diabos está procurando? — perguntou Conan. — Um anel! Ele o roubou de Afdal. Deve tê-lo feito enquanto meu amante caminhava enlouquecido pelas ruas. Pelos demônios de Set! Ela logo se convenceu de que a joia não estava com Totrasmek. Começou a revirar toda a câmara, rasgando a tapeçaria do divã e as cortinas e virando vários vasos. Enfim, fez uma pausa e afastou uma mecha que lhe tapava os olhos. — Esqueci-me de Baal Pteor! — Ele está no inferno, com o pescoço quebrado! — assegurou-lhe Conan. A garota expressou uma alegria vingativa diante da notícia, mas um segundo depois, praguejou muito nervosa. — Não podemos ficar aqui. Falta pouco para o amanhecer. Os sacerdotes menores costumam visitar o templo a qualquer hora da noite, e se formos descobertos aqui com este cadáver, o povo nos fará em pedaços. Os turanianos não poderão nos salvar. Ela levantou a tranca da porta secreta e, poucos momentos depois, eles estavam nas ruas, afastando-se rápido da praça silenciosa onde ficava o antigo santuário de Hanuman. Em uma rua silenciosa próxima dali, Conan se deteve e segurou com a pesada mão o ombro nu de sua acompanhante. — Não se esqueça de que havia um preço. — Não me esqueci, ela disse libertando-se. — Mas nós temos que ir. Ir até Afdal primeiro. Pouco depois, o escravo negro os deixou passar pela porta dos fundos. O jovem turaniano estava deitado sobre o divã, com os braços e as pernas amarrados com grossas cordas de veludo. Seus olhos estavam abertos, mas como os de um cachorro louco, e uma espuma grossa escorria por seus lábios. Zabib se encolheu. Abra suas mandíbulas à força! Ela ordenou e os dedos de ferro de Conan cumpriram a tarefa. Zabib esvaziou o frasco na goela do louco. O efeito foi como mágica. De imediato ele ficou quieto. O fulgor desapareceu de seus olhos. Ele olhou para a garota de uma forma intrigada, mas com reconhecimento e inteligência. Então caiu em um sono normal. Quando despertar, estará são, sussurrou fazendo um sinal para o escravo negro. Com uma reverência profunda, o escravo depositou nas mãos dela uma pequena bolsa de couro e colocou-lhe um manto de seda sobre os ombros. Seu comportamento tinha mudado sutilmente quando fez um gesto para Conan segui-la para fora do quarto. Numa arcada que levava à rua, ela se virou para ele, vestindo-se com uma nova realeza. — Devo dizer-lhe a verdade! — exclamou. — Não sou Zabib, sou Nafertari. E ele não é Alafdal, um pobre capitão da guarda. É Jungir Khan, o sátrapa de Zambola. Conan não fez nenhum comentário. Seu rosto moreno coberto de cicatrizes não moveu um músculo sequer. — Eu menti a você porque não ouso contar a verdade para ninguém. — Disse. — Estávamos sós quando Jungir Khan ficou louco. Ninguém sabia além de mim. Se viesse a público que o sátrapa de Zambola enlouquecera, teria havido uma revolta imediata, conforme queria Totrasmek, que planejou nossa destruição. Vê agora por que é impossível que eu lhe dê a recompensa esperada? A amante do sátrapa não é... não pode ser para você. Mas você receberá uma recompensa. Aqui está uma bolsa de ouro. Ela entregou-lhe a bolsa que havia recebido do escravo. Agora vá, e quando o sol nascer, venha ao palácio. Farei com que Jungir Khan lhe nomeie capitão da guarda, mas receberá ordens minhas em segredo. Sua primeira missão será levar um pelotão de homens até o templo de Hanuman, aparentemente para buscar pistas sobre o assassinato do sacerdote, mas na verdade deverá procurar a estrela de Korala. Deve estar escondida em algum lugar ali. Quando encontrá-la, traga-a para mim. Tem minha permissão para partir agora. Conan assentiu e, ainda silencioso, afastou-se. A jovem, ao vê-lo ir embora balançando os ombros largos, achou estranho o fato de não haver nada em seu semblante que mostrasse que se sentia, de alguma maneira, contrariado ou enganado. Quando Conan dobrou a esquina, deu uma olhada para trás e logo mudou de direção, apressando o passo. Pouco depois, estava no distrito da cidade onde ficava o mercado de cavalos. Lá, bateu numa porta até que da janela sobre ela, um rosto barbudo apareceu para perguntar o motivo daquela algazarra. — Um cavalo — disse Conan. — O mais rápido que tiver. — Eu não abro meus portões a esta hora da noite — respondeu com um grunhido o mercador de cavalos. Conan fez suas moedas tilintarem. — Filho de uma cadela! Não vê que sou branco e estou só? Abra a porta antes que eu a coloque abaixo! Pouco depois, Conan cavalgava um corcel baio em direção à casa de Aram Baksh. Adentrou a pequena ruela que havia entre a taberna e o jardim de palmeiras, mas não se deteve no portão. Continuou avançando para a esquina nordeste do muro, então fez uma curva e cavalgou paralelo a ela até que, por fim, se deteve a alguns passos do ângulo nordeste. Nenhuma árvore crescia próxima à parede, mas havia alguns pequenos arbustos. Amarrou o cavalo a um deles e estava prestes a subir na sela de novo quando ouviu um murmúrio de vozes além da esquina que o muro fazia. Tirando o pé do estribo, aproximou-se da esquina e espiou do outro lado. Três homens avançando pela estrada em direção ao pequeno bosque de palmeiras, e a julgar pelo modo como caminhavam, ele sabia que eram negros. Pararam quando o bárbaro os chamou baixinho, acotovelando-se receosos quando caminhou em direção a eles com a espada na mão. Os olhos dos homens brilhavam sob a luz das estrelas. Seus rostos de ébano refletiam uma luxúria brutal, mas tinham ciência de que seus três porretes de madeira não podiam prevalecer contra a espada, assim como Conan também o sabia. — Aonde vocês vão? — ele os desafiou. — Avisar nossos irmãos que apaguem o fogo no poço além das palmeiras. Foi a resposta áspera e gutural. — Aram Baksh nos prometeu um homem, porém mentiu. Encontramos um de nossos irmãos mortos na câmara da armadilha. Esta noite passaremos fome. — Não creio. — respondeu Conan com um sorriso. — Aram Baksh lhes entregará um homem. Vem esta porta. Apontou para uma pequena porta de ferro localizada no centro da parede oeste. — Esperem ali. Aram Baksh lhes entregará um homem. Recuando com cautela até ficar fora do alcance de um possível golpe de porrete, Conan deu meia volta e dobrou pelo ângulo noroeste do muro. Ao chegar a seu cavalo, deteve-se por um momento para se assegurar de que os negros não o haviam seguido, e então subiu na sela, permanecendo ereto em pé e tranquilizando o corcel com algumas palavras graves. Estendeu as mãos e, ao alcançar a beirada do muro, escalou-o e passou para o outro lado. Lá dentro estudou o terreno por um instante. A taberna estava construída no ângulo sudoeste e o que restava do terreno era ocupado por hortos e jardins. Não viu ninguém ao redor. A taberna estava escura e silenciosa, e ele sabia que todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Conan também sabia que Aram Baksh dormia em um quarto que dava para um caminho rodeado por ciprestes e que conduzia ao acesso do lado oeste do muro. Como uma sombra, deslizou entre as árvores e logo depois bateu de leve na porta do quarto. — Quem é? Perguntou uma voz estrondosa e sonolenta vinda de dentro. Arambaksh! Sibilou Conan. Os negros estão pulando o muro! Quase que no mesmo instante a porta se abriu, emoldurando o taberneiro que vestia apenas uma camisa e trazia uma adaga na mão. Ele esticou o pescoço para olhar o rosto do Cimério. Que história é esta? Você! Os dedos vingativos de Conan estrangularam o grito em sua garganta. Os dois homens caíram juntos ao chão e o Cimério arrancou a adaga das mãos do inimigo. A lâmina brilhou sob a luz das estrelas e sangue jorrou. Arambaksh fez barulhos horríveis, ofegando e engasgando com a boca cheia de sangue. Conan o colocou em pé e de novo a adaga cortou e a maior parte da barba crespa do homem caiu ao chão. Agarrando a garganta de seu cativo, porque um homem pode gritar incoerentemente até mesmo com a língua cortada, Conan o arrastou do quarto escuro e por todo o caminho de ciprestes até a porta de ferro do muro exterior. Com uma mão levantou o ferrolho e abriu a porta, revelando as três figuras sombrias que esperavam do lado de fora como abutres negros. Em seus braços ansiosos, Conan lançou o estalajadeiro. Um horrível grito afogado em sangue surgiu da garganta de Arambaksh, mas não houve resposta alguma da taberna silenciosa. O povo estava acostumado a gritos próximos aos muros. Arambaksh lutou como um selvagem, seus olhos dilatados encarando de maneira frenética o rosto do Cimério, mas não encontrou misericórdia nele. Conan estava pensando na quantidade de desgraçados que deviam seu destino sangrento à ganância daquele homem. Em euforia, os negros arrastaram-no pela estrada, zombando de seus lamentos incoerentes. Como poderiam reconhecer Arambaksh naquela figura seminua, coberta de sangue, com a barba grotescamente raspada, que pronunciava balbucios ininteligíveis? Os ruídos da luta chegaram até Conan, que estava ao lado do portão, mesmo após as silhuetas desaparecerem entre as palmeiras. Fechando a porta atrás de si, Conan retornou ao seu cavalo, montou-o e foi para o oeste em direção ao deserto, fazendo um longo desvio para evitar o sinistro bosque de palmeiras. Enquanto cavalgava, tirou do cinto um anel no qual brilhava uma joia que refletia a luz das estrelas com iridescência cintilante. Ele a segurou no alto para admirá-la, virando-a de um lado para outro. A compacta bolsa de moedas de ouro tilintava bem suave no arco em sua sela, como uma promessa de grandes riquezas vindouras. Pergunto-me o que ela diria se soubesse que a reconheci como Nefertari e ele como Jungir Khan desde o primeiro momento em que a vi. Ele pensou. Eu também sabia sobre a estrela de Korala. Será uma bela cena se ela adivinhar que atirei do dedo dele enquanto o amarrava com o cinto de sua espada. Mas eles jamais me pegarão com essa vantagem que estou tendo. Olhou para trás para as palmeiras sombrias, por entre as quais surgia um clarão vermelho. Um canto cresceu em meio à noite, vibrando com júbilo selvagem. E outro som se misturou a este, um grito enlouquecido e incoerente, uma frenética inarticulação da qual nenhuma palavra podia ser entendida. O barulho seguiu Conan enquanto cavalgou para o oeste, sob a luz pálida das estrelas.